Antigamente cabia aos mais velhos, por serem mais sábios, a decisão de julgar. Com base nos seus conhecimentos e experiências, eles decidiam sobre os fatos ocorridos na sua comunidade. Com o passar do tempo, foi dado a um grupo a tarefa, e nos dias de hoje, algumas pessoas são formadas para esse exercício. Mas sempre há discordância. A questão é que a discordância, quando ela é feita de forma respeitosa, ou mesmo discordando, ela é aceita, tudo bem. A nossa visão sobre a vida nos dá um falso direito de também estabelecer um julgamento, sempre duro e inflexível, com os contrários a nós, e suave e compassivo com aqueles que nos são simpáticos. Mas se nós julgássemos só esses fatos relevantes, seria fácil resolver. Porém, nós exercemos a função de juiz na nossa casa, na rua, no trabalho, em todo lugar. O orgulho que nos cega nos faz ver as falhas dos outros numa tentativa doentia de parecermos melhores, deixando os nossos erros encobertos como a sujeira sob o tapete. Faz de conta que não existe. É uma doença perversa que nos corrói, que nos afasta dos outros, que nos atrasa a caminhada. Quem aguenta alguém que só aponta erros? Alguém cujo ego é tão grande que se torna insuportável? Não se trata de não ver os erros dos outros, mas se a intenção for auxiliar, revelar só a ele e de forma particular a fim de orientá-lo, ganhando assim um amigo. Quando é feito com a intenção de humilhar, de expor, não existe caridade. Portanto, não há nenhum proveito nisso. Os erros alheios servem para que possamos aprender com eles e evitá-los no futuro. São como os conselhos da mãe. O aprendizado pelo amor. Nosso objetivo é o aprimoramento moral de nós mesmos, e é sobre isso que devemos nos dedicar, analisando o nosso comportamento, nossos pensamentos, nossas palavras, o reflexo de quem somos. O maior exemplo foi dado por Jesus. Em São João, no capítulo 8, tem uma passagem que é muito interessante. Ela diz assim: então os escribas e os fariseus lhe conduziram uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério e a colocaram de pé no meio do povo, dizendo a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei para lapidar as adúlteras. Qual é, pois, sobre isso, o vosso sentimento? Eles diziam isso tentando, a fim de que pudessem acusá-lo. Mas Jesus, abaixando-se, escrevia com o dedo sobre a terra. Como continuassem a interrogá-lo, ele se ergueu e lhes disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo-o falar assim, se retiraram um após o outro, os mais velhos saindo primeiro. E assim Jesus permaneceu a sós com a mulher que estava no meio da praça. Então Jesus, se levantando, lhe disse: mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela lhe disse: não, Senhor. Jesus lhe respondeu: eu também não vos condenarei. Ide e no futuro não peques mais. Que nós possamos nos lembrar desse ensinamento, da forma suave como ele a tratou, e trazermos essa verdade para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe a todos, fiquemos em paz e que assim seja.